Massa FM, meio-dia e três. Às 17h aqui na Massa FM tocam só as melhores. Só as músicas mais pedidas por você ouvir de massa. É um sucesso atrás do outro. Então pede aí sua música preferida no telefone, no Whats ou nas redes sociais. As mais pedidas da Massa FM, de segunda a sexta às 17h. Massa FM. A rádio é massa. Yeah. É primavera na massa. Água, amizade. Para te dar a primavera. Está no ar. Massa FM. Um certo dia, um menino do interior do Paraná sonhava trabalhar em rádio. E ali começava a história de um dos maiores apresentadores do nosso país, o Ratinho. E quando muitos já diziam que ele já havia conquistado tudo, chegado na televisão, falando para mais de 50 milhões de pessoas por dia, aquele menino do interior que amava o rádio desde as suas origens, ainda queria ter a sua própria rádio. Para fazer igual ele faz na TV, fazer uma rádio diferente, uma rádio massa, para comunicar aos ouvintes com alegria, com verdade. Falar direto ao coração das pessoas. Mas para isso foi buscar ajuda, pois como o Ratinho sempre diz, ninguém faz nada sozinho. E começou a chamar grandes rádios do Brasil para fazerem parte desta sua ideia. A ideia de formar uma rede de rádios massa. E hoje, o sonho daquele menino do interior está se tornando realidade. Já são mais de 35 rádios no Brasil onde você sintoniza a Massa FM. Sou o Cantini da Massa FM de Selva Azul e Cascavel. Parabéns, São Paulo. A partir de agora, vocês também vão ouvir a rádio mais massa do Brasil. Sou Paulo Augusto, da Massa FM, no estado de Rondônia. Também é massa. Sou Caio Souza, da Massa FM Floripa. Parabéns, São Paulo. Agora também é massa. A minha rádio é massa. E agora, a Massa FM chega a São Paulo, a maior cidade do Brasil. Mas a gente chega assim, com aquele jeitinho de menino do interior, sabe? Pedindo licença para entrar, abraçando a família, com todo o respeito do mundo por você que está aí do outro lado. Convidando você a trazer os seus sonhos para vir sonhar com a gente. Seja bem-vindo ao nosso coração e muito obrigado por nos deixar tocar o seu. Está no ar, Massa FM, São Paulo. Aê! Chegamos em São Paulo! Gente, eu tô até arrepiada. Você tem noção do que é isso? A partir de agora, a gente vai estar junto sempre. Então conta com a nossa companhia pra tomar aquele cafezinho logo cedo, pra dar risada na hora do almoço, pra um bate-papo no lanche da tarde e, claro, pra encarar o trânsito diariamente. E como essa é a cidade que não dorme nunca, a Massa FM vai no mesmo pique. 24 horas de pura alegria. Assim como a gente faz nas cidades, onde tem as outras 35 emissoras Massa FM, aqui em São Paulo não vai ser diferente. O tempo todo, com música massa, presentes e muito bom humor. Eu já começo agradecendo você que estava contando os minutos para chegar esse momento, para começar a nossa amizade. Eu também estava assim, viu? E agora eu tô feliz demais da conta. Bom, exatamente na data em que aqui no Brasil comemoramos o Dia do Rádio, São Paulo está ganhando esse presentão. Massa FM 92.9. Eita, quarta-feira, hein? Tá aí um dia pra entrar pra história. E você, claro, participando de tudo isso juntinho com a gente. Seja muito bem-vindo e obrigada, São Paulo! Aê, galera! E quem tá aqui junto comigo, junto com a gente, comemorando tudo isso, com um sorriso no rosto, alegria dá pra ver no rosto dele, é o Carlos Massa, o nosso ratinho. Tudo bem, ratinho? Obrigado, Thelma. Tamo aqui junto. É um momento muito importante, pessoalmente, né, pra mim. Porque eu queria ser radialista em São Paulo, né? Todo mundo tem um sonho. Meu grande sonho de menino era ser radialista, desde quando eu já escutava o Edgar de Souza na Rádio Nacional de São Paulo, junto com meu pai, né? Eu era menino, tinha aí 8 anos de idade, meu pai escutava Edgar de Souza na Rádio Nacional, e eu, em função de gostar do Edgar de Souza, da rádio, de ver que meu pai ficava feliz ouvindo as músicas e o programa, eu fui me apaixonando por rádio. E rádio é um negócio meio complicado. Você se apaixona por rádio e não sai mais. Isso mesmo. Se alguém pensa que vai largar do rádio, eu vou entrar no rádio, vou trabalhar 2 anos e vou parar. Esqueça, não. Você nunca mais sai do rádio. Quando eu comecei aos 17 anos, meu primeiro patrão falou: é uma cachaça, cuidado, isso vicia. Tem viciado. Agora? Eu estou viciado em rádio, não consigo sair de rádio. Agora, o Ratinho, você começou no rádio e agora você inaugura uma rádio na maior cidade do país. Como é que é essa emoção? É uma coisa meio que inacreditável, né? Muito emocionante pra mim, né? Mas eu quero conter a emoção pra dizer que eu tô muito feliz com os colegas que vão trabalhar aqui, né? Que é um time muito bom, e eu já conversei com vocês há uma hora atrás, dizendo o que eu espero da rádio. Eu espero que a Rádio Massa FM de São Paulo seja como as outras Massas FMs pelo Brasil. Uma rádio à disposição do povo, uma rádio prestativa, né? Eu não quero uma rádio puxando o saco do povo. Eu quero uma rádio que preste serviço para a população e que leve alegria e que leve fofoca. Eu adoro fofoca, eu sou fofoqueiro e quero muita fofoca nessa rádio. Vamos falar mal de todo mundo. Vai ser muito boa essa rádio. Vai ser uma rádio que nós vamos em quase todas as praças onde já existe a Massa FM. Ela é primeiro lugar, exatamente porque ela deixa com que o povo participe. É uma rádio que dá muito prêmios. E é isso que nós vamos fazer em São Paulo. São Paulo vai se assustar com a rádio. Isso! Inclusive, em nome de toda a equipe, eu quero agradecer, porque a gente tá aqui com o nosso talento, nosso bom humor, para realizar um sonho que você tem desde criança. E é muito bom participar disso. Muito obrigada. Muito gostoso. É uma coisa que eu nem esperava, né? Quer dizer, eu nunca sonhei em ser dono de rádio de São Paulo. Eu nunca sonhei, né? Eu queria trabalhar numa rádio de São Paulo. Como eu nunca tinha sonhado em me encontrar com o Silvio Santos pessoalmente. Eu era fã do Silvio Santos, eu queria só assistir um programa do Silvio Santos. E de repente, eu acabo trabalhando na empresa dele, virando um contratado dele, e posso até chamar, pelo menos da minha parte, eu sou amigo dele. Com certeza absoluta, e acho que ele é meu amigo também. Então eu estou muito feliz. E isso daqui, essa vinda para São Paulo, foi uma luta. Não foi fácil vir para São Paulo. Porque não é que às vezes você tem condição de comprar uma rádio de São Paulo, mas não tem quem queira vender. Não é verdade? Quem está disponível, porque ter uma rádio de São Paulo é uma delícia. É, tendo um poder enorme na mão, e você tem que saber usar esse poder para ajudar a população. Ratinho, com a expansão da internet, muitos chegaram a acreditar no fim do rádio. E hoje a gente vê que o rádio está mais forte que nunca. Como é que você vê isso com a tecnologia, o rádio, como fica? Eu vou responder como disse o Bill Gates. Ele disse o seguinte: quando a internet acabar, o rádio é que vai anunciar. Olha! Gente, amei essa frase. A rádio não morre, a rádio não existe essa possibilidade. Maravilhoso. Porque quando você acorda, a função da rádio não é tocar música nem mostrar notícia, nem tocar notícia. A função da rádio é ser teu companheiro. É verdade. E a Rádio Massa é isso. Ela é companheira. Então nós somos companheiros. Você presta atenção na sua casa. Se você levanta, tá fazendo um café e você liga o rádio, você já não está sozinho. Aquele silêncio, aquela solidão acaba imediatamente. Você entra dentro do carro, você liga o rádio, a solidão acaba. Então o rádio é essa importância do rádio, é ser o seu companheiro. E a Márcia FM tem que ser essa companheira do povo de São Paulo e do povo do Brasil. A gente estreia aí com 35 emissoras de rádio. Isso. É isso? É. Mas a gente quer chegar a 150 emissoras nos próximos 2 anos. Caramba, então sim, vamos ser a maior rede de rádios do Brasil. Ah, com certeza, a gente veio pra incomodar as outras. Mas, né? Ô, Ratinho, olha só, tá aqui do nosso lado, Benite. Benite, suas palavras. Tá, prazer, em nome de toda a equipe que tá aqui. Aliás, o estúdio tá cheio aqui, né, patrão? Tá cheio. A gente já viu que o ar-condicionado funciona, pelo menos. Funciona e eu vou passar o chapéu daqui a pouco. Aliás, ontem saiu uma pesquisa em Blumenau. A Massa veio em primeiro lugar lá com 50% da audiência de Blumenau. Então, a salva de palmas pra Blumenau, inclusive. Uhul! E qual a expectativa, patrão, para São Paulo? Essa rádio vai ser a mesma rádio que é na rede inteira, essa rádio companheira? Rádio companheira. A diferença de São Paulo é que aqui em São Paulo precisamos dar muita notícia de trânsito, porque o grande problema do paulista é o trânsito. Então, nós temos que se especializar em trânsito, mas dar notícia de trânsito alegre. Vamos dar notícia de trânsito na impressão que tá morrendo na cidade. Sim. Nós vamos fazer um negócio bem diferente. Ao mesmo tempo que a gente vai dar notícia do trânsito, tem que dar um prêmio para quem tá ouvindo. Certo. Ou seja, o ouvinte vai participar junto aí. Junto, vai ser uma rádio bem participativa. Tem que ser para funcionar, para guerrear contra as outras aí, que nós temos grandes emissoras de rádio de São Paulo e temos que derrubar elas todas. O time tá bom, né? Quem que tem no time aí, Thelminha? Rony Magrini. Nossa. Aliás, aqui fora. A plateia tá impressionante. Aqui. Eu fazia 20 anos que eu não vi o Rony. Rony foi um dos meus primeiros amigos aqui. Hoje eu fiquei emocionado quando eu vi o Rony. Quem que o pessoal tá rindo quando você fala que o Rony é velho? Não, não é. É que quando eu cheguei aqui, o Júlio já era velho. Né? Ele já não tem cabelo, tá vendo? Ele continua. O cabelo caiu. O homem já era, estranhei, falei, porque eu achei que ele tinha morrido. Agora vi, ele não morreu, o homem tá aí, cara. Mas já vi, essa rádio não vai dar certo, viu? Vai ser ele muita tá vivo e vai comandar as manhãs aqui na Massa FM. Deram filé pro Rony, hein? Deram filé pro Rony, a responsabilidade. Tá vendo? Ô, gente, muito obrigada, Ratinho. Obrigado, maravilha ter você com a gente aqui. Vai passar de vez em quando, participar com a gente? Não, eu vou participar, eu tô vendo um horário em que eu possa também dar as minhas notícias, mas isso. Eu vou descer o cacete, já vou avisar. Eu tenho medo. Eu não vou ficar amaciando, não. Como sempre, né? Eu vou montar um estúdio lá dentro da minha casa. Quando tiver uma notícia, eu vou entrar no ar, vou xingar, vou brigar com todo mundo, eu gosto de confusão. Sempre esperando por você aqui pra um cafezinho, pra gente meter o cacete mesmo. Daqui a pouco a gente já começa a meter a colher, você sabe, né? Já tá na hora. Vamos começar metendo a colher aí no programa. Ah, é que chama meter a colher? Olha, muito obrigado a todos vocês, a todos os colegas que estão participando. Não quero que vocês me vejam como chefe, mas que me vê, o chefe aqui é o Benite, o Márcio e o Adriano e o Clésio. Eu sou colega, eu sou radialista e eu tenho, pra você ter uma ideia, ninguém tem a noção do meu orgulho em ser radialista. Eu amo essa profissão. Uhul! É um vício que eu peguei e hoje é o dia do rádio, a todos os radialistas, que eu, graças a Deus, me dou bem com todos eles. Um grande abraço a todos vocês, radialistas, que amam essa profissão e que são responsáveis para deixar o povo mais alegre e mais informado. Maravilha. Benite, faz um favor. Tem como você abrir só um pouquinho a porta aqui? Agora você vai abrir, né? Ah, a filha da mãe falou que não queria abrir a porta, que ia ficar nervosa. Não, mas não adianta assim, nada, né? Olha só. Já é que apareceu, já pediu emprego pra mim na televisão. Uma vibe, pra galera sentir a vibe. É uma turma enorme que tá aqui, gente. Infelizmente não cabe no estúdio. Tem o quê? Quase 100 pessoas aqui. É um prazer enorme estar com vocês este dia. Vai ser um dia pra entrar pra história, com certeza. Obrigada, volte sempre. Obrigado, tamo junto nessa. Obrigado ao Estadão. Obrigado. Ao Estadão que você. Ah, claro, Mesquita, muito obrigado por ceder o estúdio pra gente aqui, muito obrigado. É bom você negociar com uma empresa tão importante quanto o Estadão. É isso, vamos de música então? Pra bora. Começar? Vai embora. É isso, São Paulo, tamo junto, Brasil! Te encontrar de novo, massa é poder lembrar das histórias e sonhos da primeira vez que eu te ouvi. Massa é sentir alegria, Massa é o que me faz feliz. Mais um ano de paz, um ano massa é o que eu sempre quis. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha casa é massa, eu vou comemorar. Massa é o som do verão. Massa é o que me faz feliz. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão. E o som da massa é o que eu quero ouvir. Massa é ter amigos e poder curtir a vida assim. O tempo passa, mas na massa a festa não tem fim. Isso sim que é massa. Massa é jogar futebol, é um domingo de sol. Massa é rodeio, é show, é o clima da balada. É mais que paixão. E o som da massa é o que eu quero ouvir. A minha rádio é massa. Massa, massa, massa. Massa é o som do verão. Massa é o que me faz feliz. Feliz. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão. E o som da massa é o que eu quero ouvir. Quero ouvir. Massa é mais que paixão. E o som da massa é o que eu quero ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.